The Promise. Isso é um clássico. Era fácil lotar pistas de dança com ela na época. Eu acho que até hoje, tá? Vale a pena. Aumenta o volume aí. Flash House. If you need a friend, don't look to a stranger. You know in the end, I'll always be there. When you're in doubt, and when you're in danger, take a look around. I'll be there. Sorry, but I'm just thinking of the right words to say. I know they don't sound the way I planned them to be. But if you wait around the world, I'll make you fall free.

Get up, Mega Black. your song. Of rap, this beat is hot. Elvis Presley, A Little Less Conversation, um remix muito bacana. E começamos o programa com chave de ouro, como sempre, né? When in Rome, The Promise. Então, segura a onda que o segundo bloco tá vindo aí, hein? Você está ouvindo Flash House. Se você gosta muito de músicas brasileiras, conheça Rio Soul Rádio 2. Acesse brasil.riosonradio.com. Uma rádio que só toca músicas brasileiras de verdade. E testa cada dia o poder de se manter viva. A minha esperança, que tudo vai girar. O vento vai bater.

Segundo bloco com a Madonna Cause and Commotion. O programa fica por aqui, se Deus quiser, semana que vem eu estou de volta. Um grande abraço e fui. O passado de presente pra você. Flash House. Horas e 10 minutos. Dê um realce no seu visual. Nova ótica é um tchan no seu astral. Se você venha pra cá você também. Nova Ótica, óculos de sol. Nova Ótica, óculos de grau. Nova Ótica. E atenção para a promoção Nova Ótica. Na compra de uma armação acima de R$200, você ganha lentes antirreflexo. Visão simples até 2 graus. Nova Ótica. Castel Center, Resende, Rio de Janeiro. Você está ouvindo a Rio Sul Rádio. Direto do Rio Sul Estúdio, em Resende, no Rio de Janeiro. Através do nosso site, pelo celular, pelo computador, pela Smart TV. Enfim, seja bem-vindo. Boa noite. Cestu zkrátíš, sotva vyjdeš, hned se vrátíš. Když nemůžeš sehnout, zkus se nadechnout, je to zvláštní pocit, být do noci sám. Čelá život teče tam, tak ho přece v sobě nech, než ti navždy dojde dech. Rychle sejde, hned máš důvod, proč to nejde. Problém s chůzí, máš v ní zmatky, vpřed jdeš o krok, ale o dva zpátky. Když nemůžeš sehnout, zkus se nadechnout, je to zvláštní pocit, být do noci sám, čelá život teče tam. Když nemůžeš, ty nejvíc, zajít prostě z plných prys. Slovo nejde, neexistuje, slovo nejde, neexistuje. Když nemůžeš, ty nejvíc, zajít prostě z plných prys. Že to dáš, a to dáš, že to dáš. Přijde ta nálada, že chce se trochu spát, tak trochu nebýt a nedělat nic. Houpe se návnada, to všechno, co máš rád, stačí vstát a prostě říct. Když nemůžeš, tak ty dej víc, zakřič prostě z plných plic, že slovo nejde, neexistuje, slovo nejde, neexistuje. Když nemůžeš, RioSulRadio.com. I got up late again today, and I'm scared of everything. I don't dare to dream. I got a dark imagination. These hours waste away. A debt I'll never pay. Talking to the walls, but the walls keep caving in. They amplify my thoughts. I really want a conversation, but I let it slip away. A debt I'll never pay. Changes. least it was my mistake. Presenting Top of Rio de Janeiro. You are listening. Rio Sul Radio.